884, no solo a usando 5, agilize o táxi, libera a direita e chame o solo em 219. Boa noite, Salvador, Webjet 723, informação Delta. Web 723, Salvador, vou ir para Itape, desça para 5000, ajuste 106. Itape 5000, 106, Web. Avistou e pousou. Chuva moderada durante a aproximação, visibilidade 4000 metros, aguarde pista livre. 7K3560, aguardado. Boa noite, 4070 da Azul, antes da Uniforme cruzando 230 para 160. Azul 4070, este é o controle Salvador, direto para Itape, descida para 6000 com o ajuste 106. 106, Itape 6000, 4070. Passaria do 224, o ILS está autorizado. Ciente, vai reportar no ILS então, 2224. 935, boa noite. Assim que a aeronave do Gate 8 sai no táxi. Estamos prontos, são UTIs 3197 da TAM, sapato para o táxi, está com 3 horas e 40 de autonomia, alternando Guarulhos, 172 agora. Vicente 172, 3 horas e 40, o altímetro é 1-0-6, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, no ponto espera 686, agora 2016 no ajuste, boa noite, roda mais. 940, coordenação com a equipe de solo, após saída do Airbus da TAM, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Azul 4070. Escuta o 4070. Gente, vou direto Duna, 2000 pés com 1096, Duna e LS X-Ray para pouso. Duna 2000, 1096, portaria estabilizada, 4070. À direita, Sol 121, décimo 9, uma boa noite. À direita, 1219, boa noite. Duna 884, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai passar no táxi. 884, aguardando a Juliette. Solo Salvador, tá 3560, lembra na escuta. Tá 3560, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, aguardando liberação do seu portão. Positivo, Alfa vai manter antes da Juliette, tá 3560. Boa noite, 884, após o Airbus da TAM, táxi via Juliette, portão 6 dúzia. Gente, após o TAM, Juliette, 621-884. Gol 1273, chame Recife, 13325. 3325, 1273, boa. Boa. 2-1-2, muito boa noite. Stan 3197, próximo ao ponto de espera, pronto. Stan 3197, a linha e decola da pistão 0, vento 090 graus, 10 nós. A linha decola da 10, do 3197. LS, US. 224, Tafu e LS. Passaredo 2224, mantém aproximação, reporte passando externo. Positivo, reporta no externo, 2224, mais um minuto. Questão 2224, mantém aproximação, confirma se já visual com o campo? Não, negativo. Gente, mantém aproximação, reporte visual com o campo. Reportaremos, visual 2224. Juliette Alfa no ponto de espera, torre 18.6, informo a aeronave da companhia terminando o estacionamento no portão 612. Salvador, boa noite, Stan 3858, informação de alta. Final 150. Stan 3858, esse é o controle Salvador. Voe para a Duna, desça para 2000, ajuste no 096, Duna e LS X-Ray para pouso. Stan 3858. Vou no Duna, descendo para 2000 com 096, Stan 3858. Salvador, muito boa noite, Stan 3197, decolou Dial, Leda. 3197, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. Para possível, cordial. Pista molhada, vento 100 graus, 08 nós. Livre pouso, 2224. 5, amigo, boa noite aí, bom trabalho. Boa, boa viagem. Obrigado, até a volta. É. Azul 4070, livre LS. Livre LS 4070. Alô, Salvador, TAM 3603, autorização Guarulhos 380. Web 723, 5 milhas para o externo, localizador em aproximação para pouso. Vou checar o trem, chama a torre, 1-1862. Vai a torre, 186, obrigado por fechar. Até. Conforme, São Paulo, Guarulhos 340, está previsto 50. Estou Dael, Lida e Eudes. 1935 controle, 5071, TAM 3603. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama ela. Webjet 5723 em aproximação para 10. Objeto 723, mantém aproximação, reporte visual com o campo, último tráfego avistou 500 pés. Sobre o campo, chuva moderada. Obrigado, Web. 119.35, aciona 5073, coteja. Número 3 para Brasília, nível 360, via Zulu, 197, decola 10, direita, Golio Fito, 1935, controle 5073, transponder, 1903. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Lá, chama, obrigado. Salve, Salvador, passarei 224, você escuta. É, aguenta. 224, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, seu Juliette, decola 28, controle 1, 1 no decimal 35, boa noite. 35, boa noite. Estabilizado com 0, 7 0. Azul 4070, Duna, localizador em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Azul 4070. 86, obrigado. Salvador, boa noite, está 3662, mantendo 1160, transfere, informação Delta para continuar descida. Tutan, 3662, nenhuma espera prevista. Vou ir para a Duna, ajuste agora, 1096, desça para 2000, Duna e LS X-Ray para pouso. Duna com 1096, reportada na LS X-Ray. Controle, gol 1940, decolou na sua escuta. 1940, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. Muito boa noite. 1940. TAM 3197, chame Recife 13325. 13325, muito boa noite, bom trabalho. Meu cordial. Objeto 5723, solo 30, livrando à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Esperando a direita 1219, objeto 5723. Mando vento para o azul 4070. Vento 090 graus com 8 nós. Obrigado. 30 táxi Alfa, repórter da Juliette, objeto 5723. Salvador, Oceania 6310, formação Delta, para prosseguir na descida. 60. É Oceania 6310? Afirmativo, senhor. Nível 170 para descida. 6310, identifique e desça ao 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 6310. Aprovado, o Pompano 360 para Guarulhos, nota conforme plano apresentado, superior 850, trava, decola da pista no zero, curva direita da El, Leda, eu, controle imuno, mundo 935, corte 5075. Protejamento correto, chama para pushback acionamento no 885. Trava, puxa acionar, obrigado, muito. Juliette, objeto 5723. Taxi via Juliette, portão número 5, 5723. Para o 5, objeto 5723. Azul 4070, solo aos 33, livrando a direita, solo 121, décimo 9, uma boa noite. 29, boa. Uno 940, chame o centro. 1-3325, 1-288. 3325, 288, obrigado, boa noite. Boa. Portão 3850. Prossiga. Portão 3850, pode interceptar? Está autorizado, reporte quando estabilizado. Porta estabilizada, portão 3850. Porta em 37, 4770. Lima Papaquilo, identifique, desça para o 040. na proa de duna. Firme, amigo, a proa? Proa de duna. Duna. Afirmativo, duna, 144 mil. Estabilizando o 3850. Torre 1 no 8 e só meia dúzia, 3858. 386, bom trabalho. Vadorina, Tavaqueiro, voltando. Prossiga. Haveria a possibilidade de manter a proa da rotatória para aproximar para 17? Último tráfego avistou a 600 pés. Reporte visual, por favor. Bota na visual, então, 3858. Autorização 3603. Na sua escuta ao guarda. Confirme o. Confirme o número do voo. 2224, passarinho. E informa o horário. Papaquilo, reduza para 220 nós. É o terceiro na aproximação, negativo rotatória. Estamos operando por instrumento. 600 pés de teto, 3 mil de visibilidade com chuva leve. Matheus, reduzindo para 210. 220. 20, aqui na Floridona. 6310, vou ir pro de duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. Prodiduna 2 mil pés, 10 na mesa, 63 na zero. Tan 3662, autorizado LS, reporte estabilizado. Portal estabilizado, LS, Tan 3662. Tan 3858, solo 39, livrando à direita, solo 1, 2, 1, décimo 9, boa noite. Direito 2, 1, 9, boa, Tan 3858. Salão 21, 9. 219, forma que avistou 400 pés. Ciente. Mandou até 3858, livrou. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette, né? 3858. Tá, Labrador Ground, Condor 077. Condor 077, which departure route may we expect? Again? Which departure route may we expect? You don't have your flight plan yet. Can you inform your off-flux time? Okay, Condor 077, scheduled departure is at 2215, Zulu time, in 35 minutes. Roger, we will have your plan between 5 and 10 minutes, and then I can inform you your expected departure. Okay, Condor 077. Estava 3662. 62, torre 1, 18, decimal 62. 86, bom trabalho. Oxené 63 no 0, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado 63 no 0. Salvador, boa noite, tá 3662, passou externo. TAM 3662, último tráfego, avistou o campo com 400 pés, sobre o campo chuva leve, pista molhada, reporte visual. Ativo, confirme o vento. Vento 120 graus com 08 nós. Bem rajadas então, ativo em forma rajada de 27. Sente nessa altitude agora no meu pés? Não, estou com a coativa, está informando rajada forte, mas a senhora informa que não há rajada, não? No momento não, vou corrigir o ATIS. Então, obrigado. Ataque 3603, 91 a bordo, 340, altero na galera. 3662. 3662, livre pouso, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso, 3662. Filete Alfa e 3 obrigado, pode prosseguir na descida? Até 2.000 pés, ajuste 1 no 0, 1 no 6. 16 do RL. TAM 3662, solo 44, solo 121, decimal 9, uma boa noite. Direção 219, TAM 3662. Torre, o TAM 3662 retornando? Prossiga. Só pra informar que na curta final está chuva moderada a forte, tá? Pra reportar para os colegas que vieram para os nossos. Gente, obrigado pela informação. 6310, estabilizado. Semi-torre 1 no 8.